Quantos aqui tem a marca da promessa? Eu tenho a marca da promessa. Então cante, diga. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em minha marca? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir se decidir estou? De onde você for, eu creio que há algo de Deus sobre a tua vida, e você precisa declarar sobre os céus do Rio de Janeiro. Diga comigo: eu tenho a marca da promessa. Oh, aleluia, eu creio. Eu tenho a marca. Oh, aleluia, que ele me fez. Eu tenho a marca. Creia, creia, querido. Cante com autoridade. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho, é a marca do sangue, o sangue de Jesus sobre a tua vida. Eu tenho, mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo? Yeah, a marca da promessa que ele me fez. E quem vai me Deus.